pra gente ouvir depois. Quando o Daimyo de Aldiroi ou Kushiro chega, ele saúda vocês e diz: honrados visitantes, saúdo-vos a Aldiroi ou Kushiro e a nosso humilde torneio. Na verdade, porém, esse não é um torneio, é mais uma celebração, uma esplêndida demonstração da virtude samurai. Esta, entretanto, não será uma disputa de duelos combativos. Não iremos nos degladiar. E aí vocês notam que alguns dos presentes, eles olham meio torto assim pra ele, torcem a boca, né? Principalmente vocês notam isso vindo do caranguejo, tá? E de um dragão que tá ali presente, tá? Um dragão que tá ali presente. E ele percebe isso, né? Ele olha, ele sorri e ele calmamente fala: de fato, estamos aqui para nos lembrar que o caminho do samurai também é o caminho da cultura. Um samurai não precisa lutar no campo de batalha para se provar honrado e talentoso. Em tempos de paz, há muitos outros samurais que servem aos seus senhores com distinção. Os Isawa e nós, os Asako, sempre veneramos a paz desde a fundação do império. Tem sido nossa honra servir ao imperador, a um império como um todo, como guardiões do conhecimento e protetores dos reimins, né? Os meio pessoas, né? E sabemos que todos os clãs entendem e compartilham o nosso desejo de paz, especialmente agora. E quando ele fala especialmente agora, né, vocês todos notam ele virando suavemente os olhos pro samurai do dragão e baixando os olhos, sorrindo assim, fazendo como se fosse uma mesura, uma reverência para ele, né? E olha também todos os samurais da Fênix que estão ali. Então, esse é o... Não é esse. Eles olham pro personagem do Gabriel, que eu não sei o nome. Tá? Olham pro personagem do João, faz uma mesura. E tem mais outros da Fênix. Tem acho que mais três, se não me engano. Dois. Três. Quatro. Tem mais quatro Fênix além de você. Tá? Ele olha pra cada um deles, faz uma mesura. Tá? O nosso torneio ele será de poesia, pintura, dança e cerimônia do chá. Então faz a perícia cerimônia do chá agora. O famoso artista Doji Yujiro, ele aponta para um garça que está ali. Doji Yujiro será o juiz das primeiras disputas. As primeiras duas disputas. E o honrado cortesão Isawa Masahiro, ele aponta para um Isawa que está do lado dele. Você reconhece esse Isawa que está do lado dele, tá? Como o Karô do castelo. É o conselheiro do Lorde desse castelo. Tá? Isawa Masahiro será o juiz das demais disputas. Mas antes que o torneio comece, vocês estão cansados de viagem e eu espero que aproveitem a bela refeição que vão servir e aproveitem o momento para descansar, se alimentar e para conhecerem uns aos outros. Por favor, sejam bem-vindos e sintam-se à vontade em minha humilde morada. E aí ele se levanta, faz uma mesura leve para vocês, e aí vocês veem os samurais ao redor de vocês se curvando mais baixo do que ele se curvou. Então bem, tá? Vocês sabem, por experiência, que é essa etiqueta. Quando alguém se curva pra você e está acima de você, você se curva mais baixo ainda. Tá? E aí ele, vamos para o pátio. Vamos degustar as deliciosas comidas que lhes foram preparadas à sombra do magnífico carvalho onde repousa um dos nossos antigos imperadores. E aí vocês vão para comer. E aí vocês começam a comer. E ali vocês veem diversos doces feitos de arroz e de feijão, sushi de diversos tipos. Sashimi, tempurá, tudo quanto é tipo de comida japonesa que vocês podem imaginar. Tirando hot roll e sushi de Doritos, tem ali. E o cara tá cozinhando, que é o meu. Eu imaginava, O hot roll ele tem um apelo todo especial. Eles fazem comida. Quando ele chega, o imperador chega. O Daimyo ele chega ali no meio, né? Ele pega uma taça de sake, né? Pega assim na altura do rosto. Só tem sake. Ergue a taça assim e fala: lembremos-nos, enquanto estamos vigilantes contra os inimigos do imperador, não somos inimigos uns dos outros. Somos irmãos, cidadãos do império, servindo ao imperador. E aí ele ergue a taça e fala em voz alta: ao imperador! E aí todo mundo que tá junto cata uma taça: ao imperador! E saúda o imperador junto com ele. E aí todo mundo bebe numa golada só. Tá? E vocês notam o rebuscamento dos atos, dos modos de cada um deles, da mesma forma que vocês, né? Os eretos. Há um imperador que, sem se curvar ao saque, traz o saque à boca, como distintos e nobres samurais que vocês são. Tá? Bom, vocês estão ali no meio. Vocês já se veem ali, vocês chegaram juntos. Um outro Isawa que chegou junto com você, que você pode conhecer ou não, vocês podem até, se quiser, ser irmãos, rivais, sei lá. Um outro Garça que tá ali. E além deles, o Daimyo, um Asako, né? Isawa Masahiro, que vai ser o juiz das competições finais, que é um Fênix. Vocês veem uma outra Fênix, tá? Também da família Asako, vocês distinguem pelo emblema no peito, da mesma família que o Daimyo, Asako, tá? Vocês veem um outro Isawa, também distinguem pelo peito, tá? Que é um igual, semelhante a vocês, é um Shugenja, tá? A Sako, a mulher, ela tá com roupas nobres, ela não parece ser uma Shugenja, não. Parece ser mais uma cortesão, uma coisa assim, tá? Vocês veem um Shiba, pela distintivo da família dele, é um Shiba, tá? E os Shiba, eles são os guerreiros da Fênix, tá? São os soldados da Fênix, tá? E ele meio que tá meio de mau humor ali. E vocês notam que no braço esquerdo dele assim, tem uma enorme cicatriz de golpe de espada. E por isso vocês percebem que ele já lutou em algumas batalhas na vida dele. Tá? E ele olha assim para algumas comidas, pega um bolinho de arroz assim, come, apoia assim na mesa, fica olhando assim pros demais, olha meio que com desdém pro integrante do clã do dragão que tá ali, né? Obviamente devido à rivalidade recente entre os dois clãs, né? Vocês veem que foi apresentado o Doji Yujiro, que é o garça que vai conduzir, vai arbitrar o resultado das primeiras duas competições. Né? Vocês veem uma mulher linda, maravilhosa, de cabelos brancos, longos, amarrada num rabo de cavalo, tá? Com um pente, parece feito de marfim e jade, amarrando o cabelo dela, tá? Linda, muito impressionante. Cabelos brancos, né? Do lado do Doji e o Jiro, do lado do Doji e o Jiro, tá? E o tempo todo sorridente, simpático, tá? Ao lado dele, e fica evidente pra vocês que é a esposa dele. Tá? Chega um momento que ele estica a mão para ela, ela apoia no braço dele, tá? Fica um pouquinho atrás dele, né? E ele sai cumprimentando as pessoas, e ela ali ao lado dele fica sorrindo para todo mundo, né? Sempre muito simpática, muito alegre, tá? Vocês veem um samurai do dragão, que pelo distintivo dele, tá? Ele é um Mirumoto, tá? E os Mirumotos são a família de guerreiros do clã do dragão, tá? Que são lendários por serem os únicos samurais que portam duas espadas no combate. Ai, gente, ele ficou muito puto porque não vai ser combate com combate. Vocês veem um samurai do clã leão, um Ikoma, tá? E os Ikomas, eles são lendários por serem contadores de histórias, poetas, historiadores, e alguns deles muito mentirosos, tá? E você, para sua alegria, vê uma outra integrante do clã do escorpião, uma outra Bayushi, da mesma família que você. Ela tá com um leque assim cobrindo o rosto dela, né? Presta o escudo pra mim. Nossa, assim, que lecão. Ah, que lecão, né? Tá com um leque assim, né? Dando todas as bananas. E aí ela olha pra você. Faz uma leitura. E aí você vê ela disfarçadamente, sutilmente puxando o leque assim. E sorrindo pra você. E volta a cobrir a boca. Pra esconder os seus gestos. Pra esconder da nossa veneno. Pra esconder da nossa veneno. Existe o caranguejo, tá? Que ele é. Ele não tem um braço, não tem uma perna. É evidente que foi um guerreiro. E quando vocês olham o distintivo no peito, vocês veem que ele é um Hida. Família Hida, família dos guerreiros, né? Descendentes do Kami, que fundou o clã do caranguejo, tá? E ele vai comendo ali rapidamente. E aí, de repente, 3. De repente ele olha pra você e sorri pra você assim, com as bochechas cheias de comida. Além da o taco, que representa os unicórnios, existe 2 irmãos. Eles são gêmeos, tá? 2 irmãos que são do clã unicórnio e pertencem à família Shinjo, tá? Que é a família que fornece os Shugenjas do clã unicórnio, tá? Eles estão o tempo todo juntos e sorrindo também, muito alegres. E vocês veem 2 pessoas que integram o clã do Louva-a-Deus, tá? E nas costas eles trazem o distintivo do clã do Louva-a-Deus, que é um Louva-a-Deus realmente. Porém, no peito eles trazem o distintivo, que é uma raposa, que é da família Kitsune, que era um clã menor, o clã raposa, que foi absorvido, que se juntou com outros clãs menores, inclusive o clã do Louva-a-Deus original, para formar o grande clã Louva-a-Deus que existe atualmente. É um homem muito jovem, tá? Aparentemente ele tem uns 15 anos. Ele é extremamente jovem. Quando vocês batem os olhos nele e veem ele extremamente jovem e meio atrapalhado ainda ali no meio daquela corte, vocês percebem que ele deve ter acabado de passar pelo ritual de Genpoku dele, o ritual no qual ele atinge a maioridade. Aí vocês veem que ele é meio estabanado. E atrás dele, tá? Meio séria, tá? Sempre vigilante nos atos dele e ajudando ele quando ele se atrapalha com alguma coisa. Vocês veem uma mulher, tá? Bonita, do clã do Louva-a-Deus, tá? Uma Kitsune também, tá? Não. Ela é um pouco mais velha que ele, ela aparenta ter uns 20 e poucos anos, tá? E armada, tá? E o tempo todo vigilante ao lado dele, como um verdadeiro guarda-costas. Cuidando dele. O que vocês fazem? Você come? Saquei, é o imperador. Bom, vocês estão comendo ali, tá? Eu quero ouvir as conversas. Ouvir as conversas. É, eu quero ver, principalmente esses caras do dragão, o que ele vai falar, o que ele vai reclamar. Tá certo. Ok. Jogue um teste. Vocês todos então podem jogar um teste de percepção. Percepção. Então vocês vão jogar o atributo percepção e mantê-lo. Deixa eu ver se pode se associar a alguma outra perícia. Espera só um minutinho. Segura um instante. Segura um segundo. Segura um segundo. Deixa eu ver se dá pra associar com alguma outra perícia. É investigação. Percepção e investigação, pode ser. Eu tenho investigação. Tem investigação, então soma os dados colados, mas não os mantidos. Você tem um de investigação? Isso. Fala 3, segura 2. Você tem no mínimo quanto? Oi? Você segura o seu valor de percepção. Segura 2 dados. Então você escolhe os 2 melhores. Caso você queira, claro. Vê se ele tem um tracinho. 9. Se ele tiver um tracinho, é trabalho. Não tem tracinho. Não tem tracinho. É que você vê assim, ó. Ah, é porque isso aí é um 90. É, então é um 9. É 90. Então como aí não cê... tem 0,6. É, porque aqui, ó, tá vendo? Ele é 60. Você quer dizer nada, então é um 9. Isso. Então é um 9. Muito bom. Ok, quantos deu os valores de vocês? É, 16. 16? 18? 7. 7. Eu não tenho perícia pra isso. Tá comendo, tá bebendo. Preocupado com o cavalo lá fora. É. Sabe como é? Certo. Nesse pouco de tempo em que vocês estão ali, tá? Ou só observando, inicialmente só observando os convidados, tá? Vocês notam o seguinte do comportamento deles, tá? O Daimyo está extremamente tranquilo e feliz com o evento que ele está realizando ali, tá? O conselheiro dele, extremamente preocupado em fazer com que aquele evento seja um sucesso, tá? A mulher da Fênix, que está ali, né? Ela está o tempo todo conversando com todo mundo, se apresentando para todo mundo, tá? E fazendo perguntas, tudo, tá? E essas perguntas que ela faz, normalmente são perguntas que tem a ver com os últimos eventos de cada clã, na terra de cada clã. Tá? Como se estivesse querendo saber notícias, tá? O outro Shugenja, Isawa, tá? Ele é um velhinho. Tá? Tá todo felizão, todo contente e super preocupado em comer e se dar bem, né? Com as mulheres. Tá todo sorridente, olhando para as mulheres. Tá? É o Jiraiya da vida. É o velhinho tará. É o Jiraiya. Exato. Né? O guerreiro da Fênix. O tempo todo ele tá mal-humorado. Tá? Mal-humorado. Tá? De vez em quando, vocês veem ele dando uma olhada feia pro dragão. Tá? E com um grau menor de desconfiança, ele dá uma olhada feia para você e para sua companheira Bayou. Tá. O artista, tá, o Garça artista, o Garça mil maravilhas, né? Ele tá o tempo todo, né? Ele tá o tempo todo conversando com todo mundo e falando sobre arte, exaltando grandes artistas do passado, principalmente grandes artistas da Garça, né? E ele é famoso, já ouviram falar dele, tá? E vocês percebem, indo falar com todo mundo, conversar com todo mundo, né? Porém, antes de falar com alguém, vocês notam que ele observa uma pessoa de longe, alguns instantes, enquanto come alguma coisa, antes de ir até alguma pessoa para conversar com ela. Tá? A esposa está com ele. Tá? Em dado momento, ela se afasta um pouco dele quando ele começa a falar demais, exaltar os próprios feitos. Tá? Que ela deve estar de saco cheio disso. Se afasta dele, toda sorridente, né? Começa a conversar. Timidamente com uma pessoa ou outra aqui e ali, tá? Mas bem sorridente, mas conversa pouco com as pessoas. Em dado momento vocês percebem que ela fica extremamente vermelha. Tá? Quem tá falando com ela? E nesse momento que ela fica extremamente vermelha, ela tá perto do caranguejo. Tá? E nesse momento que ela fica extremamente vermelha, ela se vira, vai se afastando e vai em direção ao de uma de vocês. Não sei se vocês estão próximas. Não. Não, provavelmente não. Não. Né? Tô bem louco. Deixa eu ver, ela é uma garça? Unicórnio. Unicórnios são amigos das garças. Então ela vai meio que indo pro seu lado, né? Vermelha. Tá? Minha polpa é muito amorzinha. Só amor no coração. Só amor. O dragão, tá? Ele tá ali meio se sentindo deslocado no lugar, tá? Ele é o único representante do clã dele. Todos os outros clãs têm mais gente, tá? E vocês notam no olhar dele, nos modos dele, meio com uma insatisfação, tá? O tempo todo ele olha pro alto, olhando pro sol, como se tentando ver as horas, tá? E vocês notam isso, ele tá inquieto, tá impaciente, né? E ele também. Num dado momento, vocês percebem que ele fica extremamente vermelho, tá? E aí quando ele fica extremamente vermelho, ele se afasta de todo mundo e fica meio recluso, tá? Tá ficando bêbado, pessoal, é isso? Não. O leão. O leão, de súbito, conversando com todo mundo, de súbito ele chega naquela mulher da Fênix, tá? Na Saco, tá? Bate os olhos nela e os dois começam a conversar, né? E não param mais de falar. E a Bayushi chega até você pra conversar com você. Não, Bayushi é outro escorpião. Os dois do unicórnio, eles estão de boa ali, estão conversando entre si, estão super felizes e alegres, tá? São jovens, né? Os dois do Louva-a-Deus, né? / Raposa, né? O rapaz todo tímido, conversa pouco, né? E a mulher que tá junto com ele também não fala muito com ninguém, né? E o caranguejo chega perto de você pra conversar com você. Mas é assim, ó. Não. O caranguejo ele encosta em você. Se uma coisa pode se dizer desse evento, e principalmente das pessoas do seu clã, é que vocês sabem cozinhar. Essa comida está deliciosa. Muito, muito boa. E aí ele olha pra você, ó. Desculpa. Eu esqueço desses. Esses montes mais frescos. Quando estamos na muralha, defendendo as vidas do Império, não temos muito tempo para etiqueta. Eu peço que você me desculpe a minha rudeza. Eu sou Rida Fuia. Muito prazer. É uma honra conhecê-lo. e faz uma mesura pra você. E você é? Bora o nome então. Bora o nome. Eu falei que ele é. É um Isawa. Isawa é mudo. Fugiram. Isawa, fugiram. Fugiram. O Gabriel vai ser o Isawa na Kombi. Fugiram na Kombi. Gostou de fugir? Então vai. E você, quem é? É uma honra conhecê-lo. Anota o nome pra eu esquecer. Isawa Fujiro. Sam. É, mas foi uma surpresa. Apesar de... Já bolou o nome pro seu também, já me namorar perguntar. Apesar de meu senhor ter me mandado pra cá... No estado em que eu estou, fora dos campos de batalha, foi uma surpresa saber que esse torneio não seria um torneio combativo, mas sim um torneio de etiqueta. É, bem típico de vocês. Eu já deveria ter previsto isso. E ele fala assim, meio com um ar de desdém, mas ao mesmo tempo inocência, né? É, eu já podia esperar isso de vocês. Seria bem comum da Fênix. Bem, e o que você costuma fazer? Atendi. Você olha, você acha que eu vou te colocar uma coisa? Pega um pratinho, velho. Um pratinho vazio. Certas de leite. Eu não estava aqui quando eu fui viajar. Então vamos começar a falar com vocês. Vamos olhar. Olá! É bom ver um rosto familiar, afinal. Bom encontrá-la. Sim. Veio com alguma missão especial? Calma, que em que pé a gente tá mesmo? Hã? A gente tá lá onde mesmo? Aquele é o Vermelhinho. O nome do lugar. Você quer saber o nome do? É o imperador do... Beleza, tá bom. Do Daimyo. Ah, do Daimyo aqui. É... Asako Shiju. Shizu. Você quer matar o Shiju? Não faça isso. Seria muita traidade. Na verdade, se fosse pra você matá-lo, você teria recebido ordens pra isso. Eu posso ter recebido ordens do meu imperador pra tentar matar eles ou clamar uma guerra entre os dois clãs. É possível. É válido. Aceito isso. Eu vim seguir ordem. Você coloca uma estrada. Pra construir uma aldeia, você... Sim, lealdade ao nosso clã. Eu também estou aqui. Qual é o seu propósito? Olha! Ela chega assim com um leque perto de você. Também sigo ordens. Mas se você quer uma dica, é uma chance imperdível de desonrar dois de nossos grandes rivais. Eu acho que... Ouvi uns rumores. Há um segredo obscuro que eu estou aqui para constatar se é real ou não. E, obviamente, expô-lo no melhor momento de melhor interesse para o nosso clã. Fique por perto. Pode ser que eu precise de sua ajuda. Obviamente receberá parte da glória e da honra. Interessante. Um pouquinho da ficha da glória e da honra. Nosso senhor ficará extremamente feliz se conseguirmos cumprir essas duas tarefas, presumo. Pode contar comigo que eu precisar. Agradeço a ajuda. Bem, vamos nos misturar, reunir informações e nos preparar então. E ela vai se afastando e já sai pra ir conversando com mais gente. Imagina, mano, escorpião assim, né? Aí você fala assim, ó, um macaquinho, já feita ali, ó. Os escorpiões movem o império. Com certeza. Não seu clã melhor. Ela nem precisou se apresentar pra você. Porque você conhece ela. Bayushi Ediro. Uma cortesã do escorpião. Tá? Ela também tem uma máscara, um Menpo, que deixa descoberto só os olhos e a boca dela, que ela habilmente esconde por trás do seu leque. Ou seja, a única coisa que as pessoas conseguem ver dela são os olhos carregados de maldade e falsidade pra enganar todos ali. Fala assim da moça. Quero mudar meu nome. Quero mudar meu nome. Muda, pode mudar. O meu nome é tão fácil que ele tem três letras. E qual, é e qual que é seu nome? Liu Bayushi. Liu Bayushi. Não sei o seu nome. Boss fight. Eu não posso controlar elas, mas eles. Bom, e chega até você. Não, não sou. A vermelhinha lá. A esposa. Mas pra elas. A vermelhinha. A pingocinha. É porque ela tá bêbada, não é? Essa é a nossa vermelhidão. Eu quero saber. Mesmo assim, você. Então, você falando a percepção, né? Você nem viu ela ficando bêbada. Ah, claro. Ficou vermelha, quer dizer. Opa, já disse. Ela chega perto de você, né? Faz uma reverência, como todo doji faz, como todo garça faz, tudo fresco, né? Sou eu primeiro? É uma honra. Vai. Reconhecer um rosto aliado, uma taco, uma das distintas damas de batalha. Ele ressurge das cinzas. Mas todos ele é imortal. Ele acabou de ter dois pontos iniciais. Ela emudece quando você fala se divertindo. Quando, ó, olha só, joga percepção, vocês dois. Percepção com investigação. Essa carta vai mudando, tá? E essa também de jogador para jogador. Ai, caiu. Um detalhe. Um detalhe. Todos vocês têm um anel de vazio, certo? Sim. Acho que todo mundo tá com vazio 2, né? Sim. Se vocês quiserem, vocês podem gastar um ponto de vazio. Vazio 2 também. Um ponto de vazio. Tá? Pra aumentar 1K1 na sua rolagem. Jogar e manter um dado extra, se vocês quiserem. Tá? Lembrem-se disso, o vazio ele serve pra melhorar as rolagens de vocês. Pra vocês, pra dar bônus. Pode, pode. Não precisa pagar daí, não. Não precisa pagar. Não precisa pagar. Você só precisa saber que você usou um já. Anota em algum canto aí que você gastou um. Anota do ladinho aqui, um tracinho. Por exemplo. Isso, isso, joga e mantém. Tem um dado extra. Uma madeira. E esse dado você mantém. Qual é o resultado total? 13. 12. Meu Deus do céu. Você, com toda a sua astúcia escorpiana, você olha quando a cortesã doji chega perto da Bushi, o taco, começa a conversar com ela. E a Bushi, o taco, pergunta pra ela: você está se divertindo? Imediatamente, a cortesã doji, ela emudece, dá um sorriso tímido que ela tenta cobrir com a boca, e ela fica branca, feita uma vela. Nítido. Nítido. Você não precisa nem jogar teste, tá na sua cara aí. O marido dela é o... Das artes. É, né? O artista que vai ajudar os dois presos. Quando eu chego assim, nossa, deve ter sido uma honra que julgar as competições desse grande evento. Claro, sempre uma grande honra, com certeza. Né? Estamos muito honrados em estar aqui. Muito honrados mesmo. Muito honrados mesmo. E ela olha assim, como quem olhasse na direção do marido dela. Contando as glórias dele. Né? Porém, vocês todos que estão próximos ali vendo, vocês podem jogar de novo. Percepção com investigação. Para ver se vocês pegam um detalhe. Devia ter aumentado minha investigação. Agora, ó, explodiu um dado, hein? Então pega os dois melhores que você vai manter. Tem 7 e um 10. Isso. Rola um dado extra e soma esse 10. 2. Bom. 18 de novo. 18, nossa. Sortuda, hein? 14. 19. Só você percebe. Até tá de brincolho. Só você consegue perceber. Você consegue perceber o seguinte. A cortesã da garça, ela sorri, né? Conversando com ela, né? E aí, com ela, né? Com a unicórnio. E ela vira assim, né? Vira os olhos na direção do marido dela, pois na direção do marido dela, porém os olhos dela se afastam e vão para um canto onde tem uma pessoa isolada, onde tem um homem vestindo trajes verdes e dourados, representando o clã do dragão. Que pilantra! Você consegue ver isso. E você olha ela ficando vermelhinha quando olha na direção dele. Posso investigar? Com certeza você irá investigar. E ela... Bem... Como disse o Daimyo, vamos nos conhecer a todos. Claro. Antes de participar das competições. Com certeza. Né? Com licença. Fique à vontade. Foi uma honra conversar com você. Digo mesmo. É, a propósito, eu sou Doji Aiko. Prazer, eu sou o Taco. Sou Jiroki Bujo. Isso está gravado. Repita seu nome, por favor. A propósito, eu sou o Doji Aiko. Eu sou o Taco. Sou Jiroki Bujo. Gente, que nome grande, acho que eu não aqui. Tinha que fazer a piadinha. Né? Eu posso investigar agora? Tipo, jogar dado ou não? Depois? Depois. Vai com calma, vai com calma. Vai com calma porque. Eu quero investigar você também, ô, dá licença. Porque depois de algum tempo que vocês estão ali e estão conversando com as pessoas e comendo, né? O Daimyo, né? O Shizu, o Asako Shizu, ele vira uma última taça de sake e ele. Honrados convidados. Falou também mais uma taça só pra finalizar. Honrados convidados. É chegada a hora. Vamos começar o nosso torneio, por assim dizer. Que na verdade é muito mais uma celebração. E para esta celebração, nós a iniciaremos com presentes. Uma grande entrega de presentes. Eu espero que vocês apreciem. Né? Por favor, acompanhem-me. E ele leva vocês para uma outra área do pátio, tá? Onde tem um objeto enorme, tá? Tem quase 2 metros de altura esse objeto. 1,5 metro de largura, mais ou menos. E está coberto por um tecido de seda vermelho, laranja e amarelo. Tá? E aí ele chega, por favor, Masahiro-san, por favor, mostre aos convidados o nosso presente. E aí o Masahiro, que ele é o Karo, é o conselheiro, né, do Daimyo, ele vai lá, pois não, milord, vai lá, pega, delicadamente, puxa o pano e ele retira o pano. E aí vocês veem uma magnífica escultura feita de pedra, joias e metais preciosos, tá? Linda. E ela representando assim, formando um círculo, né? O ciclo da vida, né? Ela traz o mon de cada um dos grandes clãs que compõem o império, tá? O símbolo de cada um dos clãs. Tá? Dá para eu mostrar até para vocês os símbolos aqui que eu acabei não mostrando, né? Devia ter uma foto da sua caixa, né? Devia ter uma foto da minha caixa, né? Mão do escorpião, do caranguejo. O que você quer comprar? Por exemplo, do dragão. Ninguém tem. Escorpião. Olha que lindo, João. Olha só. É bonito, cara. Fênix. Você vê as asas e a cabeça dela aqui de lado. Né? Se você me picar, garça. Se eu morrer, eu vou voltar das costas. Ela sabe nadar. Leão. Tá? Louva a Deus. Unicórnio. Parece um dragão. É, lembra o dragão do Mortal Kombat, né? Ele apresenta isso pra vocês. E vocês veem, é uma magnífica obra de arte. Tá? Os Mons, eles são de metal, a base é de pedra. Tá? E os Mons, eles são de metal, tá? Metal precioso. Tá? E tem joias, tem pedras preciosas decorando tudo, né? E aí ele fala: e honra as celebrações de hoje, o Sawa. Tem este magnífico presente para ofertar aos clãs aqui representados. Por favor, aceitem esta bela escultura que representa a união e a força do Império Esmeralda. Por favor, eu espero que os representantes de cada clã venham à frente e aceitem este presente, este magnífico presente. Eu dou uma olhada pra dupla dinâmica lá, ver se eles vão se pronunciar. Se eles não se pronunciar, eu vou. Você vai? É. Dois humanos pra brigar com dois inumanos. Quem é a dupla dinâmica? A dupla dinâmica dos unicórnios. Os unicórnios, eles estão meio quietos ali, né? Você quer ir na frente? Se eles não fizerem questão de ir, eu vou. Então vá na frente. Ok, você vai na frente. E aí chega diante do Daimyo, né? Ó, oh, distinta, nobre Otako. Em nome da família Isawa, do clã Fênix, ofertamos esta bela escultura. Você, como representante da família Otako, do distinto clã Unicórnio, espero que aceite esta oferta. Esta estátua, esta escultura, circulará por todo o Império. Ficará um inverno em cada clã, para representar a nossa união, a nossa amizade, a força de nosso Império. Espero honradamente que aceite esta oferta. A gente fala o nome do Daimyo ou não? Só de Daimyo? Pode chamar de Daimyo, pode falar o nome. Você já falou assim: eu, como representante da família Otaku, o meu cara Daimyo, falo em nome de toda a família quando digo que aceitamos com muita honra o presente que você nos dá. Ele empalidece quando você faz isso. Ele empalidece. Vai perder a honra. Por quê? Você vai perder a honra. Por quê? Você fez essa cagada. Que foda. Você perde. Por quê? Perde 2 de honra, você bonzinha. Por quê? Porque você foi desonrada, meu bem. Por quê? Porque você aceitou um presente. Ah, é verdade. De primeira. Não posso aceitar um presente? Não, você esqueceu? Eu tenho que negar essa porra? Tinha. Ela sabe, ela conhece, ela esqueceu. Que legal. Que legal. Perde 2 de honra. Eu tenho uma pergunta. Diga. Aqui, ó. Eu tô no nível máximo de tentação. Certo. Se eu quisesse, sei lá, trazer um membro de outra clã pra tentar me ajudar as ordens que eu tenho que seguir, eu poderia fazer isso? Você pode tentar fazer isso e você pode tentar fazer mais, né? Tentar enganar alguém de outro clã, tipo, seduzir alguém de outro clã. Né? Incutir na mente dele uma ideia para ele fazer algo que indiretamente vai te ajudar sem que ele saiba que aquele algo tá te ajudando. Nossa, pera, que ele tem. Não entendi, esquece. Manipulação total. Ela vai sei, dá o meu personagem, esqueceu? Tipo, chegar pra alguém e falar: nossa, que flor linda! Como eu gostaria de cheirar o perfume daquela flor. Eu sei que vocês. Eu sou muito de escorpião, cara. Olha que legal. E aí a pessoa vai lá, pega a flor e dá pra você, sem saber que aquela flor contém um extrato que, se você tirar dela, vai fazer um veneno que é indistinguível, por exemplo. Coisas assim. Dá pra fazer. Interessante. Todo mundo. Então, onde será que eu consegui meu veneno mortal? Né? Todo mundo fica espantado quando a representante do clã Unicórnio aceita. Isso foi maldade. Aceita de primeira o presente. Né? Os dois irmãos Shinji, eles ficam se cotovelando, né? E um falando pro outro: era pra você ter ido. Não, era pra você ter ido. Eu tava esperando você. Né? E ficam. E o Daimyo, ele embranquece, né? Aí ele... Ficamos agraciados por aceitar o presente. Né? Ele dá aquela disfarçada. E aí vocês percebem, vocês têm corte os dois, né? Não, eu não. Você não tem corte? Não. Mas tem conhecimento? Sim. Ok. Mas vocês percebem com o erro dela, né? Foi legal ter errado em um game. Vocês percebem que ela cometeu uma gafe, uma falha de etiqueta tremenda. Em Rokugan, quando alguém dá a você um presente, você deve recusá-lo. Sabe o que é isso? É que eu passei muito tempo jogando com a gente. Ah, é. Você deve recusá-lo. Porque é pra que a pessoa tenha uma segunda chance de oferecê-lo e demonstrar que ela realmente quer te dar aquilo. Então você deve recusá-lo novamente. Pra que a pessoa tenha uma terceira chance de oferecê-lo. E só então você poderá aceitar. É bem isso que fica. Pra que a pessoa, ela de fato demonstre que ela realmente quer dar aquilo. Né? E você demonstre que você não pode aceitar aquilo, porque aquilo é de um valor inestimável. Né? E que você não pode ficar com aquilo, porque é de muito valor. Você valoriza o presente da pessoa, e a pessoa valoriza a intenção de dar o presente a você. Né? E ela cometeu essa gafe. Decepcionada com vocês, unicórnios. É, esse povo que veio de fora, morando fora. É, muito tempo com os gaidins, né? Você acaba pegando os costumes deles. Aí você sente um ventinho assim batendo perto de você. Parece que alguém já cometeu o primeiro erro. Isso vai facilitar bastante nossas tarefas. Ninguém vai perceber isso, gente, pelo amor de Deus. É, só vendo doce de chocolate. O que será que pode ser isso? Algo muito bom. Pra vocês. Com certeza. Cara, eu gostaria de ter um item. O artista da garça, né? Ele se afasta, ele vai, se curva diante do Daimyo e ele fala: nobre senhor, é uma obra magnífica, mas nós do clã da garça não podemos aceitar que algo tão belo, tão magnífico, saia das terras da Fênix e venha para nossas humildes terras. E aí o Daimyo, ele fala: não, falas com muita honradez e com muita modéstia, nobre Yojiro. Faço questão que, em nome da garça, aceites esse presente. Ele: mas eu insisto, meu senhor. Eu agradeço pela oferta. O senhor é muito nobre, muito honrado em ofertá-lo. Mas eu estou aqui e não sou digno da posição do meu senhor, que seria a pessoa mais indicada para receber um presente deste. E aí o Daimyo, ele retribui: mas você é um dos grandes artistas treinado na família Kakita, um nobre representante do clã da garça. E eu imagino que, se o seu senhor escolheu para estar aqui, é porque ele confiava em sua perícia, em sua honra. Eu imagino que ele confiou a você a sua representação. Imagino que o seu senhor não erraria nessa escolha. Por isso, se você foi escolhido pelo seu distinto senhor, é claro que você é digno de receber isso. Eu insisto que você o receba. Demora 15 horas só pra entregar aqui um presente. Era mais fácil aceitar. Não, é fácil, não é mais fácil. E aí o Doge, né? Ele, ó, fica honrado e agraciado com suas palavras, nobre senhor. Sendo assim, aceita esta magnífica oferta e nobre do clã garça. Um representante de cada clã. Aí é um presente para cada clã. Esse presente é para todos os clãs. Ele, conforme ele falou, cada inverno isso vai ficar em um dos clãs. Ah, sim. E ele vai rodar o império todo. Para que todos possam testemunhar essa obra de arte. Eu tô fazendo altos planos, cara. Pra acabar com você. Eu vou esvagar você. Não se esqueça que tem um velho tarado. Não se esqueça que tem um velho tarado. Não se esqueça que tem um velho tarado do seu lado. Tem quatro, né? Eu vou destruir isso. Tem quatro além de vocês dois. Tem seis. Vocês estão nas terras da Fênix, né? Você tá em casa. Tá de boa. Posso manchar sua reputação? quem tá ofertando. Ah, de buenas. Bom, você perder a onça. Obviamente a família Sal é quem tá ofertando o presente. Obviamente a família Sal não tem que aceitá-lo. Você escapou. Eu tenho 3 de vontade, 4 de reflexo. E aí, do seu lado assim? Vá lá, represente-nos. Vou aproveitar que a Gaia está sozinha enquanto seu distinto marido fica assim. E ela vai se afastando de você e vai indo perto da garça. E ninguém percebe isso. Ninguém percebe. Cadê o Naruto dessas horas? Você vai? O quê? Aceitar o presente? Receber o presente? Você vai lá na frente? Não? Não. Então ninguém vai do ninguém escorpião. Vai do escorpião? Quando... O escorpião não gosta de presente. Quando você... Mas claro que gosta. Quem mais gosta de presente? Uma cortesã, principalmente dá presente. Presente de escorpião. Presente de escorpião. Tava em casa. Você não quer ir? Eu vou. Você vai? Você não é obrigada. Eu vou. Uma sugestão só, né? Distinta representante do nobre clã escorpião. Eu lhe peço, em nome do seu clã, da sua família, nobre família Bayushi, por favor, aceite este belo presente em nome de seu clã e sua casa, sua família. Você é nervosa. Aceita logo. Aceita. Sim, já tá nervosa. Fala. Porque ela não tem a todos os olhares se voltam pra você. Fico honrada por essa. Calma, fica calma, não fica nervosa. Calma, relaxa, relaxa. Respira. Esqueci tudo que eu falo. Improvise? Calma, relaxa. Quando você estiver pronta. Que estranho, porque eles são reais. Quando você estiver pronta, passa ou repassa? 5, 4, 3, 2. Esqueci de falar. Relaxa, com calma. De boa. Somos amiguinhos. E se eu oferecesse um presente pra eles, eles fazem pra rever a situação? Você pode fazer isso, mas é em outra situação. Gente, eu não sei como sair dessa situação. Eu não sei o que falar. Mas você pode. Essa ideia que você teve, você pode colocá-la numa frase. Tipo assim, ó. Na verdade, eu que deveria estar ofertando um presente por estar aqui, ser tão bem recebida. Coisa desse nível, assim. É hora de bajular. Pode puxar o saco. Por essa oferenda, oferta. Oferta que você deu pro meu nobre clã. Mas eu acho que nesse império tão lindo e. Esse vasto império. Eu que devia estar ofertando algo pra vocês. O Daimyo. Falso. Me sinto tocado por suas palavras, Bayushi-san. Mas. O clã escorpião já nos deu muitos presentes na forma de sua lealdade para com o Império, ajudando os diversos clãs em hora de necessidade. E hoje eu sou o anfitrião e vocês nos deram a honra de nos visitarem. Por isso eu insisto que aceitem este presente. Eu insisto que vocês aceitem mais um de nossos presentes. Mas tem que, tipo, aceitar. Na boca. Não. Tô com uma tonta, gente. Ai, que susto. Que susto. Tem que recusar 3 vezes. Duas vezes. Você recusa duas vezes. E eles oferecem 3. Aí na terceira é que eles oferecem você. E aí ele fala pra você. E do terceiro? Agradeço pela oferta. Agradeço pela oferta. Mas haverá outra oportunidade em que o escorpião poderá nos presentear. Hoje eu peço que vocês aceitem esta obra. Como você também acha que haverá outras oportunidades para o meu clã aceitar o seu presente? Fico muito honrado. Novela, isso que é uma cortesã, né? Tá bom. Eu, quando eu tô assim, eu falei, mano. Ele dá aquela suadinha, né? Fico muito honrado. Aceita então esta oferta e lhe agradeço. Ela não aceitou. Ela não aceitou. E não ofereceu o presente de novo. Vocês notam assim, fica mudo. Todo mundo fica mudo. Você olha e vê lá no cantinho a outra Bayushi conversando com a cortesã de hoje. E ela tira o leque assim de lado, sorri pra você e cobre de novo. Tá todo mundo assim. Eu já falei que meu clã é top. Bom, melhor clã. Não é. Só que tem o seguinte, sua jogada foi muito boa. Só que isso é uma quebra de etiqueta tremenda, parecida com a dela. Tira dois pontos de honra também. Que droga! Você deu uma, meio que uma tirada ali no Daimyo, né? Então todo mundo fica, oh, meu Deus! E a outra lá. Que eu também poderia ter outras oportunidades para o presente dele. Ela não aceitou o presente dele, né? E não ofereceu de novo pra ele. Verdade. Foi um ato grave, né? Ah, eu queria falar. Aí vai o... Você queria falar? Você quer ir? Aí vai o Rida, o caranguejo. E o caranguejo, ele mais fusticão, ó. Agradeço, mas... Não. É. O senhor não precisa nos dar presente hoje, Lorde? É. Já nos deu tanta comida boa, né? E aí tudo, as pessoas começam a rir, né? Aí o próprio Lorde dá uma risadinha. A comida é necessária para alimentar a barriga, Lorde, nobre Rida. Mas outras coisas servem para alimentar o nosso espírito. Que esta obra alimente o espírito de vocês, do clã do caranguejo. Aí ele, ó. Não sei se isso poderá alimentar. Aí todo mundo começa a rir, né? O espírito de nosso clã. Mas a nossa motivação, talvez, porém eu acho que, como nós lá perto da muralha estamos mais preocupados em cuidar da proteção, da segurança do império, né, provavelmente não teremos tempo para apreciar esta bela obra, né. Seria um desperdício levá-la para o meu clã. Né? E aí o Daimyo... Não, com certeza não será um desperdício. Pois os nobres caranguejos que defendem as nossas fronteiras merecem ter algo com que repousar as suas mentes, refrescar as suas mentes, da árdua tarefa de combater as terras sombrias. Por favor, aceite. Aí ele dá aquela coçada assim na cabeça. Bom, um, dois, três, agora... Se é assim... O caranguejo aceita. Muito obrigado. Aí ele dá uma risadinha. Eu é que agradeço, nobre Rida. E aí vai passando de um por um, né? Pois não, senhor escorpião. Os unicórnios, eles vão, eles fazem também uma frescurinha ali com o Daimyo, né? Os unicórnios não. Os louva-a-Deus, né? E o jovem, ele fica todo inseguro, né? Dá umas gaguejadas, né? A moça fica perto dele, dá umas cotoveladas assim nele pra ele desembuchar na hora que ele dá aquela gaguejada, né? E aí chega pro final a vez do dragão, né? Por favor, Mirumoto-san, peço que aceite esta oferta. Ah, tá, eu aceito, sim. Ai, gostei do dragão. Todo mundo emudece. Oh, e vocês começam a escutar aquele burburinho. E aí você vê a sua companheira Bayushi, né? Ela fazendo assim pra você. Disfarçadamente, né? Disfarçadamente! Ela faz assim, ó. Disfarçadamente, né? Por trás do leque. E aí você entende ela falando pra você. O peixe mordeu a isca, o peixe morre pela boca, alguma coisa assim. Né? E aí. Ele faz assim. Ele faz assim, vira e sai de costas. Né? E aí o Daimyo, ele ainda calado. Não, não, não, não. Obrigado, Miromoto-san. Vamos começar as festividades, então. Vamos começar o torneio. E aí fica um climão ali. Fica um climão, Eu posso falar com a melhor parte? Quem errou foi o primeiro e o último, né? Cagaram na entrada e na saída. Cagaram na entrada, cagaram na saída e alguém foi lá no meio e espalhou assim no ventilador todo. Vai dar uma cachadada nele. Eu quero matar esse escorpião. Parece que esse torneio irá render muito. Levaremos grande glória e honra ao nosso clã. É menos chance de você matar. Já descobri o ato que pode comprometer a honra do clã. Mata escorpião. Não, não mata ninguém. Por enquanto, não. Só desconfianças. Mas se elas estiverem corretas, haverá guerras. E ela frisa o S. Guerras. Cobra. No plural. Tudo falso. Aqui, ó. Supondo. Eu tenho. Calma. Eu perdi o que eu ia fazer. Ah, aqui. Achei onde marca os pontos de vazio gastos. Vai pintando bolinha, gasta. Supondo, se eu quiser meio que descobrir boatos, eu posso fazer isso, não é? Pode. Pode tentar. Pode tentar. Então você vai jogar. Deixa eu ver. Agora. Tem um outro lá? Não, sim. Isso aí é só pergunta pra mim, caralho. Você tá nervosa. Pois é. E tipo. Essas apresentações, eu tô nervosa. Eu só posso investigar se eu desconfiar de alguma coisa, certo? E aliás, na minha próxima jogada. Eu acho que você tá bem desconfiado já, né? Ele dá tipo como ninguém feio. Ninguém tá vendo aquele negócio. Quer investigar? Eu quero. Então você vai rolar astúcia mais corte. Eu tenho astúcia, eu tenho astúcia. Três acertados. Isso. E você vai jogar. Eu acho que é inteligência mais investigação. Porque não chegou a minha vez. Ah, droga. Essa é a maior escada. Entenderam como é que funciona o rolar e manter? Sim. 300, vai. Que droga. Eu não tenho um. Não, tem um 9, ó. É, ó, dá pra manter o 9, o 8 e o 7. É, você vai manter o inteligência. Quanto você tem de inteligência? 4. Então você vai manter 4 dados. É, vai descartar um. Ó, explodiu mais um. Ai, que droga. Nossa. Ah, 3 aqui, ó. Aí eu tiro mais um. Joga mais um. Joga mais um. Isso. Joga mais um. Obrigado. Nossa. Bem pra caralho. Yes. Não. Então eu tenho 20. É 6. 38. 38. Louco. Nojo. Yes. Depois da entrega dos presentes. Certo? Quanto que deu certo? Eu. Não, na verdade, eu não fiz nada. 16, 8, 24. Bom também. Que pena, né? Muito bom. Não era pra ser. Pera só, gente. Nossa, 7 horas já. Caraca, o tempo voou, voou, voou. Bom, depois daquele constrangimento na entrega dos presentes, né? O Daimyo, ele se afasta um pouco, vai, toma algumas taças de sake pra tentar se acalmar, né? E vocês têm um tempinho pra conversar com as pessoas, né? Dá uma sondada ali e tudo, tá? E aí você escuta da boca do Rida, do caranguejo, né? Que já tá meio loucaço de sake, né? E ele falando assim: escorpiões, como sempre, estão tramando. Já viu alguém, viu? Aleluia! Aleluia! Mas sempre. O cara tá bêbado, que vai acreditar. Como sempre, estão tramando. Já era de se esperar. Já era de se esperar. Eu vi as duas conversando. Parece que combinaram esse mal entendido na entrega dos presentes. E justamente para criar uma distração, para que a outra Bayushi fosse fazer algumas perguntas meio indiscretas pra aquela garota da garça. Olha só, ele viu bastante. Tudo. Ele tá animado. Gostei, ele vigia as sombrias, né? Eu posso usar meus três, eu posso tentar. Os boatos. Os boatos. Você sai andando, sondando dali. Aí você vai vendo os servos passando ali nos bastidores, por fora dos corredores, servindo comidas, né? E aí você vê dois servos conversando. Dois servos conversando. E aí um servo fala, sussurra assim pro outro. Foi uma bela surpresa pra ela. Mas parece que ela está muito feliz. Sinto que Lady estava com saudades. Que bom que vocês estão aqui. E aí, quando você vai chegando perto, investigando, perguntando, mas que Lady, né? Aí você vê que eles percebem você e disfarçam. E então, minha prima, que está muito feliz que você veio pra cá, né? Porque ela quer te ver. E vão gaguejando e botando comida na mesa, tirando o prato vazio. E aí você vê que são dois servos, uma moça e um rapaz, tá? Jovens. Eles estão vestindo roupas de plebeus, tá? Roupinhas bem simples deles, tá? O rapaz, ele tá amarrado com uma bandana aqui, tá? Na bandana dele você vê o símbolo do dragão. E a moça, ela é uma moça muito bela, muito bonita, de pele clarinha ela é, tá? E você sabe que pele clara ali vem de um clã. Normalmente eles têm não só a pele clara, mas também os cabelos claros. O clã da garça. E aí eles veem você ali, começam a disfarçar e vão se afastando, e somem, se afastam um do outro. Né? E aí o Daimyo, bem, vamos iniciar então as festividades, a competição. Para a primeira competição, teremos uma competição de haiku. Eu espero que vocês possam demonstrar a sua habilidade cultural, intelectual, sua habilidade com as palavras e apresentar a nós os seus belos e magníficos poemas, ó distintos samurais. Alguém quer fazer um poema? O haiku. O que é o haiku? Haiku é um poema tradicional japonês, que ele tem três versos, são três linhas. A primeira linha tem cinco sílabas, as palavras. A segunda linha tem sete sílabas ao todo. E a terceira linha, cinco sílabas de novo, ao todo. Tá? Vou explicar. Tá? As duas primeiras sílabas, versos, dão uma ideia. E a terceira linha, o terceiro verso, ele dá uma contradizida nessa. Contradizida. Ele contradiz um pouco essa ideia. Tá? O primeiro. Aliás, a primeira a levantar e anunciar o seu poema é a garça. Né? Ela já se levanta. Meu Lorde, posso ser a primeira? Ah, por favor, nobre Doji Aiko, demonstre sua perícia para todos nós. Tá? E aí ela fala o poema dela. Riso e música. Mulheres correm nos salões. Casa de segredos. E aí todo mundo aplaude. Oh, que lindo, que lindo, que lindo. E aí o marido dela levanta uma plaquinha escrita, dois pontos. Tá? Quer fazer o O segundo é o leão, né? E aí ele, ó, que bela demonstração da Lady do Jaico de poema. Permita que eu a siga, nobre Lorde. E apresente um haiku que lembra as batalhas travadas pelo leão e por todos os nossos clãs, todos os nossos cidadãos do Império. Vida e morte se unem, propósito e verdade, o ciclo celeste. E aí todo mundo começa a bater palma, né? E aí, se vocês pegarem pra ver, ó, vida, duas, o E não contaria, morte, mais duas sílabas, e se unem. Ele estourou as sílabas, né? Propósito, 4. Verdade, mais 3, 7. Então bateu, né? E a última, ciclo, 2. Celeste, 3 sílabas. Então aí bateu 5 sílabas. Então eles vão falando os poemas dele. O Doji Yujiro, ele levanta uma placa, 3 pontos pro leão. Era um presente pra você. É. E aí vocês podem fazer os poemas de vocês, se vocês quiserem. Mas ele falou que não saberia falar aqui. Hã? Fazer. Se vocês quiserem, vocês podem fazer, não é obrigatório. Tá? Quem fizer ganha um bolozinho. Mas você lê. Hã? Mas você lê. Posso ser eu a ler. Então, vai a Shinjo primeiro? A Shinjo, a o taco? Vocês não têm que voltar tudo que eles passaram na testadanha. Literalmente, vocês não têm que voltar muito. Eu não entendi essa palavra. M. Busca a visão. Ah, nossa, isso faz. É um prazer conhecer o Wagner. E aí vai a dama de batalha, o Taco, do clã do Unicórnio. Minha vez! Por que, que eu vou ler pra você? Eu não tenho vergonha, vai falar aí. Minha vez! Ó. Oh. Distinto da M.O. Luz queremos e com afinco procuramos, mas ofusca a visão. E todos batem palma. Você vai rolar um teste. Foi arte, poesia com astúcia. Ok, vou rolar astúcia só. Tá. E vou, pra esse teste você tem 2 incrementos livres. Cada dívida D é um cancel. Ui. Eu vou explicar o que é. Ok. O que é incremento? Vocês vão fazer o teste do poema de vocês. Tá? Quem quiser escrever o poeminha, eu vou dar incremento. O que é um incremento? Quando você faz um teste, tem um número alvo que vocês têm que atingir. Lembra quando eu falei pra vocês, ó, faz um teste de percepção e a dificuldade é 15. Tá? É o número alvo. Se você passa o número alvo, iguala ou passa o número alvo, você passa o teste. Senão você fracassa. Tá? Eles dois aqui não fracassaram no teste, não conseguiram ver o que estava escrito no monumento do Imperador 17. Que até agora não foi útil. Ainda não. Calma. Né? E. Então, quando você iguala ou passa a dificuldade, você consegue ser bem sucedido no teste, tá? Porém, tem uma coisa que são incrementos. O que, que é? Você aumentar a dificuldade do teste em 5 e conseguir um efeito adicional. Vamos supor que eu estou lutando com ela. Tá? E aí eu quero desarmar ela ao invés de dar um golpe nela. Desarmar, eu vou acrescentar 3 incrementos. Aí eu vou ver qual que é o valor de defesa dela. Vou acrescentar 3 incrementos, ou seja, 5, 10, 15. E vou jogar meu ataque e tentar superar isso daí. Se eu conseguir, eu desarmo ela. Se eu não conseguir, eu falhei. Você fazer um teste pro teste dela. Exato. Em alguns casos, vocês ganham incrementos livres. Tá? No caso, vocês estão fazendo uma ação aqui que é chamada de roleplay. Vocês estão interpretando. Então, vocês estão escrevendo poeminha mesmo. Né? Isso dá um bônus de interpretação para vocês. Qual que é o bônus que eu tô dando? 2 incrementos livres. Tá? O que o incremento, quando você ganha um incremento livre, faz? Você pode abaixar a dificuldade. Tá? Mas no caso de vocês, vocês vão fazer o teste. A dificuldade é 15. Se vocês passarem no teste, ganham um ponto. Tá? E cada incremento livre dá um ponto adicional. Ponto de quê? Pontuação que o cara tá erguendo a plaquinha. Entendeu? Aliás, você seguiu a métrica bem direitinho, né? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ideal é que seja, mas não necessariamente. Você vê que aqui dois já não seguiram, né? O dela ficou mais ou menos dentro, ficou bem, bem parecido. Então, quanto mais certinho tiver, mais incremento. Vou dar 3 incrementos pra você. Eu vou gastar um de vazio. Vai gastar um de vazio? Ok. Pra gente é importante ganhar a competição, não é? É importante, interessante. É honra isso daí. Eu perdi honra, eu perdi honra. Calma aí. Nossa. Nossa, que lixo. Peraí. O ponto de vazio você pode gastar um por rodada, tá? Mas não é só pra esse tipo de coisa. Deixa eu pegar aqui e falar pra vocês todos os que tem um ponto de vazio. Depende de algum que se adeque mais, se ajude mais, tá? Aqui, sai. Tá no livro da terra. Para. Olha, o Rolo meteu no olho, hein? Que isso? Ele quer matar o escorpião mesmo. É, eu quero. Ele quer matar o escorpião. Não, eu acho que não é o escorpião, não. Aqui, vazio. Mais um K1 no teste. Aumentar temporariamente seu nível em uma perícia de 0 para 1. Evitando penalidades para testes sem perícia. Porque eu tenho... É, no caso você fez uma perícia que você não tem, né? É. Na verdade você teria penalidade. Então eu jogo o quê exatamente? Eu jogo menos 1? Eu sei. Aí como jogador eu sei. Inclusive, aumentar NA, trocar nível de iniciativa e aumentar o nível de iniciativa. É, na verdade você teria que usar isso aqui para aumentar em 1 e... não ter penalidade e poder rolar, né? Se você rola com penalidade. Eu não vou pegar pra ver a penalidade aqui agora. Vamos manter do jeito que tá a sua rolagem. Por hora. Deu quanto? 8. 8. Não atingiu o número alvo que era 15. Então você... Mas mesmo assim, seu poema foi belo. Você ganhou 3 pontos. Vai daí? Missawa. Baiushi vai fazer poema? Vai fazer só o teste? Só o teste? Então vai. Então você não tem incremento livre. Então você vai rolar astúcia mais poesia, mais arte. Então tem arte? Então joga só astúcia. Vamos colocar a mesma regra pra ela que eu não pus penalidade. 5. Nossa! Não passou também. Não passou também. Você vai, faz um poema, tá? Com algumas alfinetadas ao Daimyo, tá? E aí todo mundo meio que torce o nariz assim, e o Doji Ujiro levanta uma plaquinha com 0 ponto pra você. Nossa. A segunda linha não. Realmente odeio meu plano. Melhor plano. E aí vai o Isawa. Como é seu nome? Shihiro? Isawa Shihiro. Ele vai, se pronuncia e ele proclama o poema dele. Amor e paixão, liberdade ou paz, tristeza e ódio. E aí o pessoal aplaude. Que da hora. Joga o teste. Você tem arte? Não. Não? Então joga astúcia só. Quer ver o larguinho tirar 10? Vai tirar uns par, vai tirar. Dessa vez não. Quase passou. 13. Quase passou. Mas tem 3 pontos também pelos incrementos. Quanto? Peraí, deixa eu ver sua métrica. Deixa eu contar suas sílabas. Você fez as sílabas certinhas? A primeira e a terceira linha sim. Segunda não? É, segunda que é... A segunda é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa! Putz, faltou uma sílaba só. 4 incrementos, 4 pontos. Tá ganhando até agora. É, que eu faço com isso? Não, cara. Teoricamente é ponto da competição lá do. Anota em algum lugar os pontos que você já tem na ficha aí. Pontos da competição. 4, 3, 0. E aí vem os outros competidores, né? E como a Katsu do leão, né? Vida e morte se unem, propósito e verdade, o ciclo celeste. A Sako Keiko do da Garth, da Fênix. É que eu acho que em inglês os versos bateram. Em inglês deve ter batido. Luz sobre sombras, a pureza dos trovões e a criança ganha 2 pontos. Kitsune Sanai, uma do louvo a Deus, né? Verdes olhos vem, a trilha pelo bosque, guiada pelos camis. E aí vem o Shiba Heikun, o Shiba, o guerreiro da Fênix, com o corte no braço e meio mal-humorado. Ele ganha 1 ponto só. O poema dele é: Alva ave ígnea, indo até os claros céus, caem cinzas amargas. Nossa, tá amargo esse bem, bem amargo ele tá. Pai do céu, você tá nervoso. O Hida Fuya limpa a garganta, murmura por um tempo. Que é um dragão esse? Antes de ofertar a sua contribuição. Não, o Hida é o caranguejo. É o caranguejo. E não fica muito boa. Coragem de aço. Parte por garras negras. Dever e morte são um. Você pode botar um. Faz um poema sobre as terras sombrias. Mirmoto Hai, o dragão. Esse é o dragão. Quanto o caranguejo ganha? Ele não oferece poema. Quanto o caranguejo ganha? Zero. Ai. Mas aí o juiz, né? O Doji Yujiro. Oh, Mirumoto Hai-san. Não são os dragões reverenciados como samurais poetas? Pois não são tão iluminados no pensar quanto são mortais com sua espada? Por favor, não nos negue a chance de apreciar sua perícia. E aí o Mirumoto Hai, ele suspira, engole seco e recita o poema dele e ganha 2 pontos. Sangria via rubra. Engasgo em vis gargantas. Toque de Benten. Vocês podem jogar um teste de arte inteligência ou tentação inteligência. Eu quero tentação inteligência. Como? Eu como? Quero tentação inteligência. Não pode jogar. São 7 dados. Nossa. Vai manter quantos? 3. Oi, beleza. Tá uma negação hoje, hein, amor? Eu vou manter os 4. Cadê meu dado full? Nossa, explodiu, hein? Explodiu. 8, 9, 10. Você quer um 6 ou um 9? Esse é um 6. Eu tenho 19. Não, 18. 18? Muito bem, você passou no teste. Tá, é que ele tem isso. Eu preciso me achegar com esse Salva, porque ele entende das coisas. Chega com um escorpião. Não. Não, por que não? Não, escorpião são traiçoeiros. Que isso. Tipo, agora eu rodo mais um, né? Joga mais um. Esse aqui é o que você manteve, né? É. Você joga outro por conta desse 10 aqui. Tira outro 10. Então dá 26 aqui. 5. Nossa, então deu quanto total? 26 aqui? Isso. Mais 5, 31. Quando ele fala o poema dele, fica evidente pra vocês. O poema dele é um poema de amor, porque ele invoca Benten, a fortuna do amor verdadeiro, do amor romântico. Ele é um homem apaixonado, fica evidente pra vocês dois. E eu acho que pra outro escorpião também. Mas ele deu 10. 10 está uma maneira pra mim. Tá. E o bebê é bom, né? E ele ganha 2 pontos com isso. Nossa, tem problema, eu ganhei mais que. Que horas são? Mais um pouquinho, você quer ir já? Pode fazer mais uma competiçãozinha. Mais um pouquinho, mais uma competição já é suficiente pra gente parar. E aí o Daimyo, me sinto honrado por tamanha demonstração de destreza, de perícia e de beleza. Essa arte maravilhosa que vocês expressaram me faz um homem alegre, um homem feliz. Eu vou fazer as minhas 3 pontos. Vamos seguir então para a segunda competição, que será a arte da pintura. Os pincéis, instrumentos que não são empunhados em campo de batalha, mas que servem para alegrar os corações dos homens. Por favor, demonstrem toda a sua perícia. Eu lhes peço. Bom, isso vai requerer um teste também. E se vocês descreverem o que vocês pintaram, eu posso dar incrementozinhos pra vocês também. Entendeu? Sim, sim. Ó, o teste vai ser arte com ênfase em pintura, né? Mais inteligência. A dificuldade é 15 também. Não, não vou conseguir nunca. Eu vou ter que descrever muito bem o que eu vou fazer. Porque senão não vai rolar. Descreva muito bem o que você vai fazer. Ok. Vocês querem que eu comece descrevendo um dos outros? Pra vocês terem uma noção, não. Não, porque é pra gente, tá? Eu posso fazer o que eu quiser. O que você quiser. E se eu desenhar o meu quadro? Vai ganhar incrementos adicionais ainda. Se você desenhar seu quadro agora, Thaís ofereceu folha de rascunho pra mim. Infelizmente eu esqueci de trazer. Se você desenhar o seu quadro. Só de descrever eu já dou uns 2 incrementos. Se você desenhar o quadro, você pode chegar até uns 5 incrementos. Você leva essa competição e recupera da outra. Não, eu vou poder pintar porque seria mais aí. Então vai, mete bala. Você pega um papel com ela lá? Vocês vão escrever só? Opa. Cara, eu posso mostrar a imagem do que eu vou desenhar? Pode, mas vai ser poucos incrementos. Olha a imagem e escreva. É porque é uma imagem que eu pintei do meu livro de colorir. Certo. Entendi. Vai, amor, escreve a imagem. Incentiva a molecada nova. Vou pegar água pra gente. Você quer comer mais alguma coisa? Tipo o quê? Você quer mais salgadinho? Uma batatinha? Pra compartilhar, que é um salgado. Uma coração. Refrigerante, só água, gelinho. Mas é família assim. Só ir jogando a gente aqui, nossa muralha. Aí chega aqui no rato ali, promancia, sacrifício, cultista, tudo. Bom amigo, minha hora é os palitinhos vão ser os membros, tá? Eu fiquei sem desenhar a pessoa, vão ser os membros. Os palitinhos. Vai ser um art top com palitinho. Tem alguém morto aí? Vai ser um genocídio. Ok. Do povo da Fênix. Do povo da Fênix. Eu ainda vou colocar a cabeça dos deles numa estaca. Mas a gente vai. Cala a boca. Não vai. Se você queimar se a gente morrer, a gente vai queimar. E se a gente queimar, a gente vai virar. Alguém quer água? Eu quero. Aí você vai. Não dá água pra ela, não, dá fogo. Que isso? Porque o escorpião. Pode? O escorpião, quando ele sente calor e ele vai perdendo água, ele injeta o próprio veneno nele. Porque eu mando ela ser o quê? Tem. Cuidado com esse escorpião. O escorpião sabe nadar. Tá vindo. Ela pegou um de leitinho com Nutella pra você. Ela foi tirar o gelinho de cima e vai trazer pra você. Tá? Mais redução de dano, mas isso é magia. Eu acho que eu acho. Você vai, você vai ver, do mapa que soltou. E aí? Pode escrever o seu. Porque eu não tenho habilidade suficiente pra desenhar. Pode escrever. Faz bonequinho de palito. É que nem eu. São membros. Eles são o quê? Membros. Ah, nossa. Vai. O meu não tem humanos. Entendeu? Então o que eu vou desenhar? Eu vou desenhar um dragão. Mas é muito bom, né? Tá? Aí eu vou desenhar como se fosse um dragão padrão, sabe? Uh-huh. Que a gente conhece, normal. Certo. O dragão é um chinês, né? Não, não é um chinês. O corpo dele é como se fosse um dragão normal. Só que a cabeça é um dragão chinês. Com os bigodinhos. Sabe tudo. Tá? E aí eu desenho. Só o fundo. Com uma árvore. Ok. Tá? E mais ao fundo, um castelo no estilo japonês. Não. Ok. Ele faz outro teste. Não, não. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. O dragão é esse aqui. Deixa eu ver. O dragão é esse que eu vou dizer pra você. Caraca. Que lindo. Peraí, postei um monte de respaldo aqui, vou escrever mais do que tem no celular. Que lindo. Só que quando você posta aqui, você vai tudo me dar. Tá. Eu vou desenhar pra procurar alguma coisa. Porque... Deixa eu ver como é que. Quantos incrementos que eu posso te dar com isso? Magias. Quer começar, amor? Ah, tá. Não, eu vou tirar. Eu tenho aqui um antigo. Então, com. Eu vou te deixar de arco, mano. É, é. Apresenta uma porcentagem que faz com que o alvo dê uma magia, não seja afetado. Mas logo existe um aprendizado. Essa é a minha. Bom, esquerda, se vocês já não vai. Se alguma coisa tiver palitinho, são membros, tá? Só pra deixar claro. Sim. Eu fazia até um negócio de patinha com o pé. Pelo tipo da pintura que você fez, já ganhou um ponto automático. Só acredito primeiro. Eu fui pegar o livro. Por ter descrito. É porque todo mundo é de monstro. Quatro. Te dou dois incrementos livres, então você já tem três pontos. E você não é. Eu acho que é só com o tema. Tema, dependendo do tema que vocês escolherem, dá um ponto. Calma aí, você já ganhou um ponto pelo tema. Dois incrementos. Os três máximos que seria pela descrição. Pode jogar. Arte, pintura, mais inteligência. Vai, amor, a hora você explodiu os dois dados agora. Inteligência só. Vai. Olha aí. Explodiu. Explodiu um ladinho. Oh. Passei. Muito bom. 22 dados. Então, mais um ponto pra você. Por ter passado. 4 pontos no total. Então. Já soma com o total que você já tinha antes. Eu somei. No momento em que vai ganhar essa competição. No final de tudo vai ter um resultado da competição. Tá? E a aventura, óbvio, não se resume em uma competição. Tem um mistério pra vocês desvendarem. Mano, adorei esse cenário de Magic. Não tem dinossauros. E os dinossauros são cientificamente acurados, eles têm penas. Cadê minha arte? Eu tanto evidente que é porque não tem coloração. Tá, então você quer explicar? Isso são cabecinhas? Isso, são um monte de cabecinhas. A sua tá bem em cima, João. Eu vou. Explique. A sua que tá na estaca. Pode explicar. Essa é a Genesis de alguém que eu coloquei. Você que destrói as minhas criaturas. Você que fica fazendo perder pontos de vida. E eu, você que fica bravo. É. Só o dado do diabo. Enfim, essa garrafa. Ele, não aceita. Aqui são as casas e todo o território pegando fogo. Ok. E aqui são sangue misturado com o veneno do escorpião. Ok. Saindo direto para o rio, meio a reserva de água do império. Caramba, você tá realmente. Nossa, você já tá declarando guerra aí. Quem sabe? Aqui é o castelo do imperador. É que não tá parecendo se desenhar o imperador ali. O imperador tá sendo tornado. Junto. O João tá morto. Eu não podia ter mais. E toda a família do imperador, que ainda tá viva, tipo filha dele. Caramba. Está sendo obrigadas a ver a tortura dele. E depois vão ser obrigadas a comer o pai delas. Nossa. Para serem libertas do que tá acontecendo aqui. Caraca. Deixa eu ver como é que eu vou ganhar isso. Como é que eles veriam isso? Tá, você tá ciente. Tá bem evidente que isso aqui é o escorpião atacando a Fênix. Você tá ciente que isso é uma ofensa gravíssima. Você vai manter. Eu só queria. Eu queria mais era ofender o João. Tá ciente. Calma aí. Por quero fazer, eu quero dar outra explicação. Só um minuto. Aqui não é Fênix. Aqui é o ponto de louva a Deus. Vou mudar um pouco. Mas tem a mesma visão, só que é com louva a Deus. Você deixa no quadro claro que é o com louva a Deus? Não necessariamente. Necessariamente. Tá, uma chacina, um genocídio aí, mas não fica muito claro. Eu percebi que você pôs a cauda do escorpião, ela tá meio escondidinha ali. A intenção é essa, deixar ela meio oculta. Vai dar um recadinho sutil. Dizem que o Tá, gostei. Da magia, que é da deusa da natureza. Gostei. Essa floresta. Pela descrição, já vale os dois incrementos. Por ter desenhado, mais dois. Tem quatro pontos, então já. Joga o teste. É, pode ser tanto um animal, um rico, ou uma coisa. Você deixando as coisas sutis assim, isso não te traz problemas. Não. Doce. Quase, hein? Quer gastar um de vácuo? De vazio? Quero. Então joga mais um dado. Mas 6 era 12, né? Então 18. Legal. Então tem mais um ponto também. 4, 5 no total. Ó, beleza. Vai. Vamos lá, João. Ok. Que da hora. Agora explique. Esse daqui... Que eu vi e entendi uma coisa, mas não sei se é o que você quer passar com essa ideia. Esse daqui é aquele filho que... caiu no buraco. Sim, Fuleng, o caminho sombrio. Tá fechado. Você é possuído pelas trevas. E toda a sua garra. Eu acho que não vai nem 2 pontos, dá só 2 pontos mesmo. Tá boa assim, ó. Olha aí. Você desenhou o palito. Onde já se... Me respeita. Se não fosse pelas mãozinhas, eu não ia falar que você é um humano. Você é ok. Tem uma cabeça. Isso aqui não vai ficar preso, hein? Isso daqui é uma cabeça. Caramba. Nossa, 3 também? Isso aqui não parece uma cabeça. Onde tem uma cabeça? Interessante. Isso aqui são trevas, não precisa necessariamente. Eu sei que bichinho é, são aquelas sombrinhas, aquelas... Aqueles fantasminhas do filme Ghost. Não sei se vocês viram esse filme já. Aquele do barro, não é? É, esse aí. Se o panteão. Parece aquilo lá, porra, que da hora. Mas é que assim, tem uma historinha da origem dos guardiões que o cara foi possuído pelos guardiões. É o bicho. Ok. É muito legal, muito bonito. Então, o Doji e o Jiro, ele vai chegando e olhando todos os quadros. Depois de um tempão que vocês estão lá pintando, algumas horas, né? Várias horas, na verdade, já é noite, né? Ele passa e vai olhando os quadros de vocês. Tá? Aí ele olha o seu quadro e ele fica encantado. Quantos pontos você ganha mesmo? 4 pontos. Beleza. E aí ele olha, você fica encantado com o seu quadro e fala: oh, que magnífico! A bênção dos paraísos celestiais, o grande dragão celestial, abençoando o palácio do imperador. E aí ele ergue 4 pontos para você. Qual que é o negócio que requisita para fazer o teste? É arte. Arte e pintura, se você tiver. Inteligência. Mais inteligência. Vou jogar só inteligência. Hoje nós estamos simplificando a regra. Na verdade, teria que aplicar uma penalidade para quem não tem a perícia. Entendeu? Mas hoje nós estamos simplificando. Primeira vez que a gente tá jogando. Que merda. 16. 29. Não, 28. Caramba! Ok, já então. Vamos lá. 2. Descrição. 2 pelo desenho. Dois pela descrição. O tema não ganhou. De um de vocês dois, o tema ajudou. E mais um pelo teste. Então, 5 pontos. Ó. Mataram. Vocês estão ganhando nesse. Tá? E aí ele chega perto do seu quadro. E ele olha assim. Para todos os manuais, E ele fica olhando profundamente consternado. E aí ele pega, ele olha pra você e fala assim: a história de nosso império é uma história banhada a sangue e tragédia. Que bom que estamos reunidos aqui. Que bom que nos lembrou disso. Para que nesta tentativa de celebração da paz, cenas como esta não tornem a acontecer. E aí dá 5 pontos para sua obra. Pega seu quadro e olha. Oh, a história antiga de nosso império. Quando o caminho sombrio se voltou para o lado do mal. É uma história triste, porém que deve ser sempre lembrada. Para que não nos esquecemos do mal que nos cerca. E aí você vê o Rida. É, e que nós, do caranguejo, os defendemos dele. Sim, que somos defendidos pelo caranguejo. É uma magnífica obra. E dá 5 pontos para você também. Aí eu vou escrever para vocês os outros quadros. É o único que eu vou Meu Deus, que isso? As obras de arte mais valorizadas são aquelas que retratam beleza natural, né, por eles, tá? As coisas que retratam coisas artificiais, eles não dão muito valor. Uma criança. Eu acho que eles já sabem. Cada uma dessas pinturas que eles fazem, lembrando coisas naturais, paisagens naturais, recebe 1 ponto. Exceto pela Doja Aiko, a envergonhadinha, que recebe 2. E pela Bayushi Ediro, que também ganha 2 pontos. São talentosos o suficiente para ganharem 2. Mas não tão talentosos quanto vocês, que ganharam respectivamente 4 e 5 pontos. Tá? Algumas pinturas estouram desses temas, tá? Como as de vocês dois, a sua ficou nesse tema da beleza natural, e foi até legal. E aí 4 delas divergem, que eu cito agora, né? O Ikomakatsu, o leão, ele faz uma pintura intitulada Amanhecer, que mostra um exército reunido de manhã para a batalha. O sol nascente queimando a névoa da manhã, refletido nos capacetes de centenas de samurais do leão. Suas faces estão calmas e tranquilas enquanto esperam pela batalha do dia. É um tema de guerra, eles não gostam muito, bem a sua resposta. Kitsune Sanae, a guarda-costas do Lobo Adeus, né? Se intitula Guardião. Mostra uma raposa de olhos verdes observando um denso monte de folhas. A pintura do dragão, Miromoto Hai, se intitula Honra. São dois duelistas se encontrando em uma clareira, cercados por árvores. E embora nenhuma cor de clã ou os mons sejam visíveis, um dos duelistas está claramente na postura de duas espadas do dragão. Então ele é obviamente um dragão. E a partir das poses, seu oponente está para sofrer um golpe letal. Tá? A pintura do Rida Fuya, o caranguejo, é composta inteiramente de tinta preta, com fortes e rudes pinceladas, e se intitula Tranquilidade. E ela mostra uma horrenda batalha na muralha Caiu, na muralha que protege o mundo das terras sombrias. Ganha só 1 ponto. Tá. As pinturas do dragão e do caranguejo não ganham muitos pontos, tá? E ninguém gosta muito delas. Vocês podem jogar agora um teste percepção mais corte ou investigação mais astúcia. Ou deixa eu ver uma terceira opção. Investigação e astúcia, percepção e corte. isso eu vou ter um coadinho pra Deus menor, sabe? Por isso Deus faz isso atormento, porque atormento é pode considerar muito menor, porque o Deus cultua atormento. É sério, tem muito que cultuar atormento. Eu vou trocar. Não. Quatro cartas. Investigação e percepção. Não, investigação e inteligência, desculpa. Uma coisa que só é idiota. Dois menos. Sabia que a tormenta é uma grande corruptora, né? Que é corrompe as pessoas. Até a pessoa mais existente do mundo pode ser passando por uma tormenta. Então, se você ficar sem. Uma dessas três opções vocês podem jogar. Tudo vai dar assim, vai dar. Investigação e inteligência, percepção e corte. Qual é a terceira? Percepção e corte, astúcia. Isso é só dois. E. O que mesmo? Mano, sabe o que você quer? Dois investigação. Investigação. É investigação ou corte? Eu já. Cara, qual que usa a percepção? Percepção é corte. Não tem corte. Investigação e astúcia. Investigação e astúcia. Três. Aí, eu vou fazer uma nova barra. Aí chamou. Mas aí você vai ver. Aí chamou. Putz, que droga. É isso. 3, 8, 9. Volta com a ambição. Colocar no dentro da ambição. Tenho 30, 39, 40. Ele também tinha esse meio. Quanto? Deu 40. 8. 40. Você viu tudo? Quanto? 8. 8. Oito. Não conseguiu ver. Aqui tem. 12. Você consegue ver algumas coisas. Você consegue perceber algumas coisas. Eu não vi o criado. Você não viu? Como é que você quer saber? É, você não viu? Você não eu vou descrever, mas seu personagem não sabe disso, tá? Tem 20 detalhes. Existem dois detalhes escondidos em duas pinturas. Qual é a dela? Tem um milhão, né? É. Okay. Só os olhos mais atentos conseguem perceber. Tá. Você consegue ver na pintura do leão, escondida no meio da paisagem, uma mulher observando o duelo. Na do dragão. O que eu falei? Leão. Não é do dragão. Uma mulher observando o duelo. Tá? E você nota que quando a Doji. Como é que é o nome dela mesmo? Esses nomes. A garcinha envergonhada. Quando ela bate os olhos naquela pintura, ela sorri discretamente. Dá uma enrubescida. Vocês duas também notam na pintura do caranguejo um detalhe escondido no fundo daquela batalha horrenda, numa pedra e um passarinho tranquilamente alimentando seus filhotes no ninho. Daí o nome da pintura dele, Tranquilidade. E ninguém, só vocês duas perceberam esse detalhe. Mais ninguém disso. É muito feio eu chegar pro cara da competição e perguntar se ele percebeu. Pro cara que depende tá como você vai perguntar. Alô, até amanhã. Eu posso fazer sutilmente, por exemplo, conversando com você. Nossa, a pintura do caranguejo, tanta brutalidade, somente um pequeno ponto de tranquilidade num ninho. Né, geralmente acharíamos que desenharia mais coisas com tranquilidade pelo título. Tá, ok. Não precisa nem teste. O argumento foi bom. Vocês estão entendendo? Em alguns momentos é necessário fazer teste. Noutros, a gente está disposto ao teste. Achei muito injusto um ponto só pela pintura dele. O Doji, o Yujiro, ele. Ponto de tranquilidade? Nessa selvageria? Sim! Não está enganada, nobre Utako-san? Eu espero que não. Talvez esse pequeno ponto. Eu meio que indico o lugar onde está marcando. Aí ele olha. Seja o que ele quis retratar. Mas isso me passou despercebido. Que erro! Que injustiça que eu cometi. Vai fazer pouco. E ele vai lá, chama o Hida, né? Explica pra ele, fala, foi uma grande injustiça. E aí mostra pra todo mundo vê o passarinho ali, né? E ele acredita mais dois pontos pra ele. Uhum. Então ele ganha 3 no total. Bom, depois da competição de pintura, o Daimeu fala pra vocês: bem, após essa exaustiva tarefa de ilustrar essas lindas sedas com suas belas obras de arte, quando ele fala belas obras de arte, ele dá uma olhada na sua, dá uma olhada na sua, dá uma olhada na do caranguejo, e aí ele dá aquela pausada assim no discurso. Tipo, acho que é uma ideia fazer isso. Belas obras de arte, é hora de finalmente jantarmos. Vamos? E aí vocês vão jantar. Ok? Durante a janta. Não é suficiente pra coisa. Você vai colocar o veneno no copo de alguém. Eu tenho uma pergunta. Naquelas meias pessoas, eles são quem serve as coisas, né? Isso. Eles também serviriam as bebidas. Também. Exato. Eu posso basta conversar com uma dessas meias pessoas? Sempre. Eu quero conversar com uma delas. Uma mulher tá trazendo um saquê pra você. Ayushi-sama, aqui está o seu saquê. E ela vai falando assim, ó, curvada, sem olhar nos seus olhos. Espero que esteja do seu agrado, né? É, né? Eu posso fazer um teste pra conseguir meio que fazer a cabeça dela pra eu conseguir adicionar alguma coisa nisso aqui? Interpretação. De todo mundo ainda, pelo jeito. Depende do que for. Meu veneno. Mas você não vai falar pra ela isso, né? Que é um veneno. Eu. O que você falaria que é pra ela? Dê um argumento, dê um argumento. O que você falaria? Eu gosto disso aqui um pouquinho mais... Eu acho que é bom. Com um toque meio amargado. Peculiar. Peculiar. Ah, se não está do seu agrado, eu posso providenciar outro, Bayushi-sama. Lhe peço perdão. Eu tenho a percepção que nosso imperador também gosta desse toque. Só muda o ponto, né? Ah. Foi uma falha minha não ter percebido isso. E eu vou providenciar saque melhor, então. Vai. Tá pronto. Você é o que pode fazer esse saque melhor. Eu posso te ajudar a preparar esse saque? Você pode dar outro envolve. Agora você vai jogar um teste. Você não ganha ainda, né? Olha aqui porque tem um resumo de todo o livro, tá? Se tudo der certo, você pode dar. Comprar o RPG, compra o escudo, que já viu o resumo. Não compra o livro, não, que é mais caro. É. Seria o que isso? Corte, talvez. Ixi, por que não cai tentação? Gastei todo o negócio de tentação e não cai tentação. Deixa eu ver agora. Tentação. Eu gastei toda a minha montaria, não vou montar nada. Sem tentação. Eu gastei. Tá em que perícia? É perícia comum, amor. Eu acho que não vai. Ah, perícia comum. Perícia comum? Não tem perícia comum. Perícia comum, acho que são as básicas que ganha. Por que só tem as altas aqui? Só tem as altas, tem as normais. Dá 2 segundos. 1, 2. Eu gastei tudo em feitiçaria, não tô pensando nada. Calma, calma, Luca. Eu quero ver a hora que a gente for fazer a cerimônia do chá. Devia ter pego essa perícia, achei estranho. Não, se eu tivesse pegado, eu teria outro momento pra envenenar alguém. 6 eu ganho pedra. Mas eu não tenho essa habilidade. O que é preceder, amor? Preceder? É chegar antes. Agora, aqui, ó, tipo assim. Tipo isso. Uhum. Tacildos. Tentação. Exemplo, mas não é muito tentação. Aí seria mais a diplomacia da forma como você tentou. A forma como você tentou é mais é corte. Sabe que mesmo. Medicina espanhol é remédio. Como é que é medicina espanhol que eu não sei? É remédio. Ah, sim. Medicina é o remédio. Em inglês também, né? Medicine. Não esquece esse negócio. Esse gasto é uma coisa. Também é. Ah, eu vou gastar mais uma xícara. Da sua maneira, Altas perícias. Como é que tá escrito tentação aí? Só tentação? É, só tentação. Entre parênteses? Não, só. Entre parênteses, tu é perícia, perícia. A gente não repara isso, tá? De eu consultar aqui. Mas é que é um livro muito grande pra decorar. E faz um bom tempo que eu li, ele é a primeira vez que eu tô mestrando esse jogo. É um jogo que eu amo de paixão, faz anos e anos que eu leio coisas dele, mas jogando de verdade é a primeira vez. Então a gente vai dando umas paradinhas assim. Só no começo. Tentação, tá aqui. É, não, não vai ser tentação, não. Porque tentação você estaria subornando ela, alguma coisa assim. Eu posso subornar ela pra ela não contar o toque especial. O quê? Isso pode ser, pra ela não contar o. Pra ela não contar o adição que fiz no saque do imperador. Sim, você pode subornar ela. Como você subornar ela? Ela? Você fala, posso te ajudar a preparar? Aí ela fala pra você, ah, mas não seria adequado. Bayushi-sama, que uma distinta dama faça um trabalho de um pobre reinim como eu, não poderia aceitar isto. Argumento que dá. Quase. Eu pensei em argumento muito bom, mas agora não sei falar. Eu acho que você já está cansado de ter esse. Eu esqueci muito agora, gente. Calma. De ter esse. Baixo cargo. Já que você é uma mulher com muita inteligência, uma sociedade muito grande, deveria estar ocupando um cargo de alto nível nesse império. Oh, não, não, não, Milady. Desculpe discordar da senhora, mas eu estou feliz em minha condição. Eu faço parte da ordem celestial. Eu na vida, estou aqui para servi-la. É, quando eu morrer, eu subo na vida. É bem assim, quando eu morrer, eu subo na vida. Estou feliz em minha condição. Agradeço pelos elogios, embora eu não ache que seja digno deles. Você é muito digna, meu anjo. Oh, obrigada. Meu anjo, posso dar uma dica? Pode, com certeza. É normal olhar uma pessoa, por exemplo. Eu vou então te ensinar algo. Um samurai poder ensinar. Sim, isso é muito valorizado. Você pode falar assim: então eu vou ensinar-lhe a deixar melhor esse saque. E aí tu ensina ela com esse veneno a matar um cara. Tá lá, de cabecinha baixa. Eu posso te dar algumas dicas de como melhorar o saque e você, quem sabe, conseguir um agrado do imperador. Mamãe, agora é tentação. Agora caiu na tentação essa daí. Agora foi. Quando eu acabar o jogo, RPG. Eu não sei. Eu poderia. Pode comprar com ponto de experiência. A gente podia comprar? Sim. Um ponto pelo próximo nível. Você tem zero, vai um ponto pro nível 1. E sobrou um ponto! Dá pra comprar. Eu vou comprar corte. Pode comprar. Sério? Pode. Sobrou ponto experiente pra você também? Sobrou. Dá pra comprar então? Pode comprar. Pode comprar. Sério? Sério. Cara, eu quero ter muito mais pontos aqui nessa competição, amor. Pode. Vai. É o que eu falei pra vocês. A gente montou uma versão incompleta da ficha de personagem, tá? Tem mais coisas que vocês poderiam escolher. Cerimônia do chá. Eu quero comprar a cerimônia do chá. Pode comprar. Vai ter cerimônia do chá. O que mais que tem aí? Mostra a lista. Tem alta perícia, né? Então joga tentação mais astúcia agora. Adivinhação. 3, 7. Arte. 7. Atuação. E como você foi bem na argumentação no roleplay, eu te deixo rolar e adicionar um dado extra. Cerimônia do chá. Conhecimento. A dificuldade é alta pra conseguir. Corte, isso porque... etiqueta. Feitiçaria. Investigação. Tá meio que quebrando as regras sociais, tá? Medicina. Vai. Quanto que é o meditação? 15. Performance. Eu tenho. Que sinceridade. É muito difícil separar nesse teste. Oh, meu Deus! Um dado fugiu da mesa. Três. Joga esse aqui de novo, clica. Nossa, já deu 2 10 aí. Curioso, tá? São 6, 5, 8, 3. Então eu tenho corte, tentação, uma poção e tipo. 3. Não é 9 ali? Ai, é um 9. Mantém a 9. Mantém a 9. Nossa, outro 10. Nossa, eu quero ler outro. Tem mais um pra rolar ainda. Nossa, são 30, 46. Nossa, eu passei, senhora. Eu não consegui matar. Vai matar o cara. Nossa senhora. Ela levanta os olhos assim pra você. Ares. Mesmo bilhete. O Daimyo está convocando para o jantar. Saia discretamente e me encontre na cozinha. Ficarei muito agradecida por sua ajuda. Eu quero falar mais uma coisa. Diga. Não diga isso para o seu imperador. Você pode, assim, você pode perder toda a sua meia honra se você não fez. Ah, não, não direi, não direi. Agradeço muito. Sobrou dois. Que droga. Sobrou dois pontos ainda. Guardei, guardei. Estou curiosa. Se eu pego, pela verdade, eu não sei se eu pego conhecimento ou arte. Mas acho que não dá pra usar conhecimento. O que combina mais com o seu personagem? O personagem que você idealizou na sua cabeça? Conhecimento eu acho que é melhor, mano. Arte não é muito bom. E eu acho que corte também não. Esse corte ficaria bom. Fica, você tem uma corte. Ah, mas depois da gafa eu acho que seria da hora não ter corte. Entendeu? Acho que eu vou pegar conhecimento. Conhecimento. Comprei corte, tentação, atuação, etiqueta e performance. Eu comprei atuação e cerimônia de jogo. Pegou feitiçaria também? Tem 3 pontos. Minha feitiçaria tem 4. Eu jogo 3 dados. Bom, você precisa só esperar ele. O local dele é o local. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer agora. Demos a cagada de ter 2 tijolos. E eu não posso fazer nada por enquanto. Eu quero investigar. Pô, no jantar é uma boa hora pra investigar. Pro Santos. Aquela hora que você queria ter um leque. Talvez algum. Então ele pega. Eu já quero dar logo pra cozinha, eu quero matar o imperador logo, não tenho. Tá na minha mira. Eu tenho o Jus pulando as sombras. Mataram o Daimyo. Escorpião de lantra. Nica, o cara tá recepcionando. Nossa, que cuzão. Nossa, que clã cuzão. É que nem. É... Como é um clã cuzão? Vocês podem jogar um teste de investigação com percepção. Percepção e investigação? Percepção e investigação. Passa. Ah, é. Eu jogo também ou. Também? Tá bom. É. Ai, que merda! 12. 14. 19. Preciso aumentar a minha investigação. Ai, que porra. Deve ser 3, certo? 9, 6, 16. Ah, não, não, não, não, não, pera. 24. 24. Pega só os dois da percepção, só. 14, 14. Segura só dois, só. 15. 14. Ah, 15. Eu seguro o que eu tenho mais. Você segura... Sempre você segura é desses aqui, do atributo. Ah, tá. Então, 14. Quanto deu os testes? 14. Meu deu 14, 15. 15. 12. Tá. Bom. Vocês estão no meio do jantar. E no meio do jantar, todo mundo tá com medo. Calma, vou descrevendo. Caraca, vocês vão comendo, vocês, comidas vão sendo servidas pra vocês, tá? Engasgada, né? E... o pessoal vai conversando durante o jantar. Tá? Bebendo mais. E vocês notam, todos vocês notam, o seguinte. O Daimyo e o conselheiro dele, o tempo todo, estão tentando conduzir as conversas para paz. Tá? Porém... Ele não pegou. Porém, o do dragão, o único não. Representante B do dragão, não. Tá? Não. Então, cada vez que eles falam, mas será que não é a solução diplomática tão honrada quanto a obtida com sanguinolência? O sacrifício de vidas dos poucos envolvidos nesse desacordo vale o orgulho? Vamos encerrar esses conflitos, né? E aí ele começa a falar alguma coisa. Não. Não é a melhor solução, porque... Por que Minamoto-san? Por que Minamoto-san? Por que não é? Vocês estão errados. Vocês percebem ele assim meio distraído, meio aboado. O dragão? Ué, a gente sabe por que começou esse conflito entre o dragão e a fênix? Disputa de terras. Disputa de fronteiras. Ah, minha fronteira é mais pra cá, a sua é mais pra lá. Além de rivalidades antigas, e aí um cruzou o território do outro, o outro falou, você não é pra, era pra estar aqui, as espadas foram sacadas e virou esse rebusteio todo. Que tá vem crescendo, crescendo, e pode culminar numa guerra mesmo. Ah, não. Então vocês notam isso. Eles falando de paz, ele discordando deles, né? Mas parece que ele não tá muito focado. Né? Parece que ele tá meio voado, meio distraído, meio alto de saqueio. Se ela matar, cara, vão achar que é o dragão que matou, cara. Porque tem essa rivalidade. Basicamente. Basicamente, eu escolhi uma boa. Ai, que ódio desse clã. E aí vocês vão conversando, todo mundo vai conversando. Tá? O pessoal vai e vem pra lá e pra cá. Né, o tempo todo. Né? Você disfarçadamente, sem que ninguém te perceba, você sai, vai até a cozinha com a plebeia, né? Ela te recebe. Ah, por favor, aqui está o nosso saquê. Por favor, Lady Bayushi, o que posso fazer para torná-lo mais agradável ao meu senhor? Eu retiro o veneno do meu bolso e dou pra ela e falo pra ela colocar uma porção dele. Ai, mas o que é isto? É uma coisa especial que irá dar um gosto bem melhor com isso aqui. Nossa, mas não tem cheiro. Especialmente não. Que coisa não, que coisa não. É porque eu gosto de sabor, mas ninguém percebe o porquê. Aí você vê ela colocando tudo indo servir pro Daimyo. Você volta disfarçadamente sem ninguém te perceber, é o que você imagina. Eu tenho que perceber. A gente joga percepção. Vocês já jogaram. Ah, ok. Aquele teste que vocês jogaram foi pra muitas coisas. Tá? E aí você senta de novo ali e começa a comer e conversar com todo mundo. Né? Você vê a Bayushi olhando pra você, fazendo assim pra você. E aí você vê a serva trazendo o saquê, servindo o Daimyo. Você tem a certeza que seus planos foram bem realizados, foram bem sucedidos. Volta a gravar. Ok, vamos lá. E tudo parece estar na mais perfeita ordem. Espero que esteja. Chega um dado momento, o Daimyo ele se levanta e fala: bem, eu me sinto cansado, acho que exagerei no saquê. Lhes peço licença e vão me retirar. Não, morreu. Ele disse que ele pegou isso aqui. Eu acho que eu exagerei. E ele vai se levantando. Aliás, os servos vêm apoiando ele, levam ele pro quarto. Ele pode morar pra ele tomar um pezinho. Ele vai morrer sozinho no quarto, relaxa. E aí alguns outros já começam a sair, já se retiram. Enquanto vocês estão ali, passam se alguns minutos, tá? Posso pular com a serva de novo e em algum momento assim? Sim. Mas antes disso, vem a notícia. O imperador morreu. O conselheiro tá lá com vocês. Esse não é o imperador. Não, eu quero que o Daimyo morra. O imperador. O conselheiro do Daimyo chega um servo, sussurra alguma coisa no ouvido dele. Aí ele faz uma cara de espanto. Ele se levanta, com licença. Sai com esse servo. E aí vocês veem quatro soldados vindo de fora e seguindo ele. E vão atrás dele. Vocês fazem alguma coisa? Eu investigo. Investigo. Então você vai atrás. Ok, e vocês dois? Eu tô pensando em ir atrás, eu não sei se é uma boa ideia. Vem comigo, Zé, vem comigo. Eu vou ficar na mesa. Eu vou atrás. Vai atrás também? Oh, é estranho, não é normal os guardas ficarem assim. Né? Quando vocês vão seguindo um grupo nesse corredor, tá? Chega num ponto do corredor que os soldados Shiba, tá? Se viram, param diante de vocês. E falam. Põe cruzam lanças assim na frente de vocês. Daqui vocês não podem seguir. E aí vê você, ó. Isawa-san. Por favor. Siga adiante. Lamento, Taku-san, não poderá seguir daqui. Aconteceu algum problema? Você poderia ajudar a gente a conhecer. Receberá as notícias em breve. Pelo amor de Deus, fala que alguém morreu. Você segue ou fica? Se precisarem de algo, podem chamar. As notícias serão dadas em breve. Você fica? Não, eu volto. Volta, ok. Você fica ou volta? Não, eu volto, né? Não vou ficar ali. Vocês voltam pra mesa. Tá. Vocês voltam pra mesa, tudo bem. Ok. Vou ficar analisando a reação das pessoas na hora que os guardas passam. Cara, vocês tiraram um valor baixo nos testes de percepção de vocês, hein? Eu tenho só 2 de percepção, caralho. Quer que eu tiro quanto? Eu tenho 2, cara. Quer que eu joguei 700, já tiro 750, não rola. Quando você tá no tempo pra fazer uma aldeia? Nossa, se tipo, nesse contexto, se fosse a habitação, eu tivesse explodido todos os dados. Eu preciso de investigação. Investigação seria bom. Nossa, não, eu sou muito foda. Eu só tenho 2 de investigação. Bom. Vocês iam servos chamando tudo que já saiu pra voltar ali. Tá? Tentando reunir todo mundo. E aí as pessoas vão se. Já tinha saído, né? Igual era, foi morto, saiu. Saiu, tá retornando. Tá? Vocês veem todo mundo retornando, sentando ali. Vocês percebem que a garça ela tá com o cabelo molhado, você tá lá cabelo. Vocês veem que. Olha o dragão. Hã? Olha o dragão. O dragão tá normal. Tá normal. É. Vocês percebem que o Fênix, o Fênix. O amargão, né? O Wiki. O Fênix, né? Aquele amargão. Ele tá com. Ele trocou de roupa. Já tá bem, né? E a mina de cabelo molhado. Né? Percebemos. É, percebe? E aí, junta-se todo mundo ali, né? O velhinho dos Isau, ele chega bem grogue, bem zonzo, né? E aí, senta todo mundo na mesa, né? Aí vem o conselheiro. Ele fala: nobres convidados, é com imenso pesar que vim lhes comunicar o triste fato ocorrido. Nosso Lorde, nosso Daimyo, Asako Shinjo. Shinzo, nome desgraçado. Asako Shinzo, ele foi assassinado. Quê? Esta noite. Quem que é esse cara? É o Daimyo. Daimyo. Quem que é esse cara? Você matou o cara e não sabe quem você matou. Chupa! Se eu não vou conseguir matar. Eu já posso. É só foda. Cara, eu sou um. Infelizmente, eu devo pedir pra que permaneçam aqui. Ninguém poderá sair daqui até que uma investigação seja feita. Portanto, qualquer informação que vocês tiverem que puder ajudar na investigação será muito bem-vinda. Por favor. Isawa. Em off, ok. É assim, tipo, eu. Qual que é o nome do que eu sou? Do personagem. Você é um samurai. Você é um Shugenja. Certo. E eu me comunico com o com outro lado. Eu posso perguntar pra eles. Pode? Sim. Eu posso perguntar pra eles. Eu posso. Pode? Sim, exato. Você deve. Eu também quero. Né? Na investigação. Eu tenho algumas coisas. Na investigação, isso é extremamente útil. Porém, não é útil em juízo. Porque a palavra de um espírito não serve para condenar ou absorver ninguém. Porque um Shugenja, ele pode fabricar uma conversa, forjar uma conversa com um espírito para enganar alguém. Então o que você faz? Você mas usa você o espírito pode. Pra chegar em alguém vivo que te conte a verdade. Mas você... Entendeu? A não ser que tenha matado essa pessoa também. espeto aqui, ó. Eu posso ajudar na investigação. Se alguém tiver alguma informação que possa ajudar na investigação, será bem útil. Eu quero ajudar na investigação. Uma pessoa levanta a mão. Pra falar. Eu só peço pra você, o senhor pode nos dizer do que ele morreu? Como que ele foi assassinado? Não, ele tem duas. Aparentemente um golpe de espada. Um golpe de espada? Sim. Vejamos as espadas sujas. Ou se foram limpas recentemente. Não, a cara trocou de roupa. A garça. Não, obviamente foi a garça. Foi. Realmente, é a garça. Já matei. A garça. Ela tomando banho, né? Então, assim foi esse irmão. E aí, quando ele fala, se alguém tiver alguma informação, né? Aí um levanta a mão, o leão. Ele fala. E só a Masahiro Sama. Temo que eu tenha tal informação. Eu vi alguém saindo da ala do quarto do Lorde Shinjo. E eu sei quem foi. Embora eu não tenha visto seu rosto, mas eu vi claramente suas roupas e o símbolo que ele ostentava. Era o caranguejo? Não, é o leão falando. Realmente, acho que é a garça. Eu vi um dragão. Era Minamoto Rai. Ah, mas ele não seria burro o suficiente. Eu ganho dois veneno. Ele não seria burro. Hida Fuya estava comigo. Ele aponta pro caranguejo. E ele pode comprovar as minhas palavras. E aí o caranguejo olha já. Não mais aquele bruto, tosco que ele se apresentou, mas com um modo de tristeza, fala: Rai, devo concordar com o Komakatsu-san. Eu vi o Miromoto saindo do quarto de Asako Shizuno. Embora sua face estivesse encoberta por um pano verde, não duvido que tenha sido ele. E aí o Miromoto. Ele viu o dragão saindo em algum momento? Saiu um monte de gente, vocês não sabem quem é o certo. Mas eu conheço, lembrar isso porque eu lembro que ele tava o tempo todo ali com o cara, com o imperador. Joga inteligência, então. Inteligência. Deixa eu ver. Posso jogar também? Pode, todos vocês. Não vou ter nada que ajude, se você tá olhando. Inteligência. Só inteligência? Deixa eu ver se tem alguma perícia que ajuda. Deixa eu olhar a lista aqui de perícias. Inteligência, mas cerimônia do cachorro. Não, brincadeira. Ah, eu quero usar caça, eu quero usar. O que quer ver a caça? Ué, sei lá, com a caça eu acabei vendo, eu presto mais atenção às pessoas, eu conheço os trejeitos da minha presa. Eu não sei se eu posso fazer isso. Pera, ela pode ter feitiçaria? Pode, todo mundo pode ter feitiçaria. Feitiçaria é um conhecimento da magia. Você conhece a magia, não significa que você faça a magia. O que você usa, mas pra você fazer, entende. Fazer a magia. Se você vê alguém fazendo uma magia, você vai saber. Quem faz magia é só Shugenja. Mas quem entende magia pode ser qualquer um. Até um rei mim. Pensas com armas não, né, amor? É inteligência pura. Ok. Pode enrolar. Ah, não acredito. 8. 8. Eu não disse pra ser um. Não, vou pagar. Eu mantenho os 4. Tem 4 os 4? Caralho. E Sawa. Isso daqui é um 6 ou um 9? É um. Esse é um 9. Nossa, passou. Não deu 12. 18. Mas deu 8. Nossa. 20. Não. 18? Já deu. Já deu. Era 15 a dificuldade. Se você se lembra exatamente que o Minamoto Rai saiu em um dado momento. E ele saiu depois que o Imperador tinha ido dormir. O Imperador, que o Daimyo tinha ido dormir. Então ele saiu depois que ele já tinha saído. Depois que ele já tinha ido sair. Logo ele é suspeito. Realmente. E aí o Masahiro. Isso é uma Masahiro? Eu falo Glamour, Masahiro é isso. Ele vira pro dragão e fala: Minamoto Rai-san, o que tem a declarar? E ele fala: eu me declaro inocente, é claro. Não fui eu quem matei Lorde Shizu. Eu não estava no quarto dele. Onde estava então? Eu Isso eu não posso dizer. Mas só o que posso dizer é que eu sou inocente. E aí o Massahira fala: bom, dadas as circunstâncias, eu não tenho outra opção a não ser prendê-lo, Mirumoto-san. E ele assente com a cabeça e fala: sim, eu concordo. E aí os soldados Shida, Shiba, já vão, pegam ele, né, tiram o Wakizashi dele e já levam ele pra prender no ponto. E aí ele é preso. Não sei, eu também. E agora vem a investigação. Mas eu acho que isso vai ficar pra próxima sessão, gente. Vamos parar por aqui. Vocês gostaram? Estão gostando? Vocês já tinham visto alguém jogando? Já tinham alguma noção?